E o que, que diz aí sobre o Ivysauro? Ah, vamos ver. O Ivysauro tem o dobro de habilidades e o dobro das fraquezas dos outros Pokémon. Enquanto a folha vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil para ele ficar de pé com suas pequenas pernas.